favela é o que eu sempre quis. Vivendo a vida sonhando com a paz, pois meu povo já sofreu demais. Ser feliz na favela é o que eu sempre quis. Vivendo a vida sonhando com a paz, pois meu povo já sofreu demais. Seja bem-vindo à favela. Dura realidade, distante da novela. Não tem disfarce, não é maquiagem. O sangue que escorre aqui pra eles é bobagem. Não dá ibope, assusta a classe nobre. Enquanto a gente aqui vive, convive com a morte, tendo que olhar e ver tudo que a mídia quer esconder. Que os meganha mata mesmo e sempre acusa o PCC. Vai saber de onde vem o tiro do fuzil. Vai saber quem manda de verdade no Brasil. Vai saber que a guerra não é fácil de vencer. Vai saber que o ódio vem em dobro pra você, porque a que o bagulho tá doido, irmão, e não dá pra esconder. Que o sistema arma o jogo e sempre quem perde é você. Criando leis pra garantir a vida do burguês, enquanto o favelado ganha 380 por mês. Que vai dar mal pra pagar a luz e o aluguel. Aqui não tem parquinho pra brincar no carrossel. Mundo cruel, onde a vida se limita a um papel, que domina o mundo inteiro e nos condena ao banco dos réus. É deprimente, irmão, olhar pra frente e ver que o futuro não vai ser diferente. Enquanto a gente não parar pra se organizar, o sonho de vitória nunca vai despertar. Ser feliz na favela é o que eu sempre quis. Vivendo a vida sonhando com a paz, pois meu povo já sofreu demais. Ser feliz na favela é o que eu sempre quis. Vivendo a vida sonhando com a paz, pois meu povo já sofreu demais. Sofreu demais. Já faz um tempo que eu venho sonhando com a paz, pois o meu povo da favela já sofreu demais. Vivendo a vida sem nunca pensar no amanhã, o ódio sobressai tipo a guerra do Vietnã. Lembro de um homem que pediu uma chance pra paz, mas ela que pra nós é um sonho distante demais. Como eu queria acordar num mundo melhor, sem ter que observar mais um morto na guerra do pó. Vendo meu povo se matar, se autodestruir, enquanto os playboyzinhos vão pra Disney pra se divertir. Gastar dinheiro do suor vindo desse povo, a dura realidade que não mostra na tela da Globo, que alicia e manipula a mente dos irmãos, que sabe até de cor os horários da programação. A porcaria que é jogada em rede nacional, mulher trai o marido e acaba feliz no final. Bem diferente da verdade do mundo real, essa patifaria que incentiva a prática do mal. Pra muitos normal, no país do carnaval, onde o jovem favelado é limitado ao segundo grau. Então é deprimente, irmão, olha pra frente e vê que o futuro não vai ser diferente. Enquanto a gente não parar pra se organizar, o sonho de vitória nunca vai despertar. Ser feliz na favela é o que eu sempre quis. Vivendo a vida sonhando com a paz, pois meu povo já sofreu demais. Ser feliz na favela é o que eu sempre quis. Vivendo a vida sonhando com a paz, pois meu povo já sofreu demais. Sofreu demais. Ser feliz na favela é o que eu sempre quis. Vivendo a vida sonhando com a paz, pois meu povo já sofreu demais. Ser feliz na favela é o que eu sempre quis. Vivendo a vida sonhando com a paz, pois meu povo já sofreu demais. Sofreu demais. Ser feliz, ser feliz é o que eu sempre quis.